Olha. Primeira direita, chama só o 219. EFA, 1935, transponder 5411, gol 1607. Tem 1607, condicionamento correto, resposta pronto para puxa e acionamento. Tem 1607. Fala, Salvador, bom dia, tá? 3153, lembrou? 3153, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, 3153. Colagem, vento 020 graus, 03 nós, desde o altímetro no 04. Iniciado, sua senha 22. No 4069, autorizado puxa acionamento, reporte para o táxi. Zero puxa acionamento, reporte aí para o táxi, no 4069. Salvador, bom dia, gol noite 04, ponto espera da 10, tá pronto. Gol noite 04, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, gol noite 04. TAM 3201, chame Recife 1251. Recife 125 decimal 1, um bom dia, TAM 3201. Boa. Jet 5722, decolou os 29, chame controle 119, sinal 35. 935, obrigado, bom dia, senhor. Controle, muito bom dia, Jet 5722. Web 722, controle, está em contato, radar. Obrigado, senhor. Qual a possibilidade de voar direto? Eleva? Autorizado. Obrigado, senhor. 5722. Já 3153, mantém a posição, previsto portão 04, mantém a posição. Ah, mantém. Gol 1897, tem a nossa autorização, hein? Confirme. Gol 1897. Fala, Salvador, gol 1607. Posição 5 para pressão. Gol 1607. Autorizado push e acionamento da resposta para o táxi. Cliente autorizado push e acionamento gol 1607. Na escuta? Está totalmente pronto a fim de não atrasar o push e acabar atrasando a aeronave que vai ingressar no pátio? Eu só estava aguardando o infra zero aqui do Finger. Afirmativo, porém o mesmo já revirou o Finger, não é isso? Ah, agora eu vou iniciar o pushback, né? Senão eu ia arrancar o Finger. Afirmativo, visual agora. Reposte quando o plano para o táxi voa no 607. Código 4069, 110 a bordo, 3 horas e 30, até na Ribeirão Preto, pronto para o táxi. Afirmativo, 110, 3 e 30, Ribeirão Preto, confirmando. Confirmo. Via Índia no ponto de espera, chamado 886, 1014 no altímetro. Gente, táxi Via Índia, ponto de espera, 86, 1014, bom dia, 4069, então. Uno 607, é o solo? 607, passei. Por gentileza, estou vendo aí quem anunciou, aguarde 30 segundos para ingressar um Airbus até a sua cauda. Não aguardo, aperta no set. Obrigado. Então, pode prosseguir? Afirmativo, tem 3153 até o portão 04. Claro, 04. Uno 607, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da TAM, sua cauda está livre, continuar o push até o pátio 3. Uno 607. Juliet, 607. O Alfa Victor Juliet, pronto para cópia? Juliet, vou local Salvador, Salvador, para toque arremetida em Veracruz. É, a intenção é toque arremetida em Veracruz ou apenas sobrevoo nos corredores? Ativo, Alfa Victor Juliet, vou local Salvador, Salvador, TGL em Veracruz, decolagem da 97, primeira curva direita, corredor Axé, mil pés. Aciona o transponder padrão 0151-9935 ao controle Alfa Victor Juliet. Você está autorizado, aproximação ILS. Autorizado para dois hotéis, autorizado ILS e X-ray total 99190. Controle 119-935. 1935, obrigado, sexta, bom dia. 1804. Pronto para a copa, mas só uma informação antes. É, tem um gato que está próximo ali do Finger 11. Só para informação aí para o Infraero. Sim, a gente informará. Nossa, cadê? Pronto para a copa? Pronto. 1897 para Confins, autorizado nível de voo 360. Via Upers 116, decola da 10, primeira curva direita. Saída da EL após Leda, após Roy Bridge, controle 1-9-35, torre 1-18-6, transponder 5422. Autorizado aí o nível 360 para Confins, decolando da 1-0 com curva direita pela Upezulu 1-0 após Upezulu 1-6. Saída é a Leda, Bridge, transponder 5422. Uno 897, via Upzulu 16. Upzulu 16. Uno 897, conhecimento correto, resposta pronto para puxa e acionamento. Resposta para pronto, puxa e acionamento. Zulu 4069, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 020 graus, 029, ajuste altimetro no 014. E o decolagem no 0014, 4069. Salvador, trip 5594, ciente da hotel. 1260. Por gentileza, confirme para o Webjet 5722, 126. Zero. Zero, obrigado, bom dia. Boa. Azul 4069, decolado aos 36, sendo controle 1-9-9-35. 1-9-9-35-4069. Salva Salvador, voo 1-6-0-7 com 131 a bordo. 4 horas de azulamia perna Galeão, pronto para mim. São cheque para pouso, torre 1-1-8-6. 18-6, muito obrigado, até já. É. Controle Salvador, Azul 4069. Azul 4069, controle Salvador, está em contato radar. Ciente 4069. Tango Lima Padrão, prossiga. Bom dia, doutor 9990. Tango, aguarde para a cópia. Sim, podemos baixar o local, doutor 9990. 4 pontos para a cópia? Pronto. Nível 5514 para Aracaju, autorizado nível de voo 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, após Jamo, voo direto Aracaju, controle 19.352118.6, transponder 5430. 190 autorizado, decola da 10, curva na esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Controle 11935, aciona 5430, 35514. VIP 5514, conhecimento correto, é pós-pronto para posicionamento. Voltará. Alfa Juliette, correto. Well, 250 for flight level 160 from the bomb survival. Roger, American 980 Control, insert in altimeter 1014, clean to 8000, bump arrival, runway 10. Alright, down to 8000 on the bump arrival, 1014 with the altimeter, American 980. 07.010, pronto. Com 1607, mantém o ponto de espera. Mantém o 1607. Gol 1804, chame Recife, frequência 1251. 1251, 904, bom serviço. Boa. Obrigado. Tango Lima para Tango, informe pista que decola e parte que se encontra. Falou com o 605. Confirme. Voo 605, autorização Galeão. 7, autorizado a linha e mantém. A linha mantém, voo 1605. Então 9990 no solo 41, no livre direita, chame solo 121 decimal 9. Solo 121 decimal 9, obrigado. Salve Salvador, muito bom dia, total 9990. Total 9910, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, total. O Rambo Vopatango pronto para cópia. Vopatango, Salvador Lençóis, 085 ao nível, decolagem 17, primeira curva direita, corredor axé restrito 1000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Transponda 5402, 10935 ao controle, Rambo Vopatango. Grau 039, a altimetria 014. Autorizado decolagem da 10, gol 1607. Ativo pátio 402 a bordo. 1086 para acionamento de táxi. Bom voo. Solo gol 1897 para o pushback. Acionamento na posição 10. 1897, portão 10, está livre. Reporte táxi. Reporte 1605, nós escuta para cópia. Copia, 05. 1605, Salvador Galeão, 360. É o nível, decolagem dando zero, pior fio da saída da Euleda, bridge, decolagem dando zero, primeira curva direita. Saída da Euleda, após Euleda voa bridge, onde intercepta o Pizulu, 10. 5417 no transponder e o controle em 1 no 9.35, 1605. Galeão, 360 ao nível, decolada 10, curva direita. Dael, Lisa, Brite, intercepta o Pesulu 10. 5417, transponder 1935, controle. 605. Correto, segundo 60503, o portão é após quando pronto para acionamento push. Confere, vai chamar. Salo Salvador com 9280, portão 6, frente da hotel, Recife 410. Bom dia. Confirme. É o gol 9280, portão 6, frente da hotel, Recife 410. Pronto pra cópia. A escuta. 9280. Salvador Recife 410, nível autorizado, por risco 58 a rota. Decolagem 10, primeira curva esquerda. Descida saída Puca, transição Caju. 5433 no transponder, 10935. É o controle. Gol 9280. Positivo autorizado Recife, nível 410, Apero Isque 58, decola da 10 com curva esquerda, Puca, Caju, transponder 5433, controle 1935, gol 9280. Correto, reporte no pronto para acionamento push, meia dúzia ao portão. Vai reportar para o push de acionamento, o gol 9280. Salvador é o gol no 705 para pushback acionamento, está no gate 02. O 1-7-1-5-0-2 está livre para o táxi. Reportará para o táxi. Ativo Índio November Alpha, aguarde cópia, informação em curso é hotel, mais um minuto cópia. 1-7, vento 050 graus, 039, ajuste o altímetro no 0-4. Meu índio November Alpha, informe pista que deseja decolar e para onde se encontra. E aguarde para a cópia. Informe o índio November Alpha. É um voo, um sobrevoo sobre os corredores, um toque remetido em Veracruz. Romeu Patan, autorizado táxi via Oscar, repórter para cruzamento da pista. Livre táxi até a Oscar, patrão no ponto de espera. Romeu Patan. Saulo, gol 1897 para o táxi. Está com 1-60 a bordo, 3 horas e 20, alterna Campinas. Afirmativo, gol no 897. Tem táxi autorizado, pátio, Índia, no ponto de espera da 10 quando pronto, chama 2186, altímetro no 014. Pátio, Índia, para o ponto de espera da 10, lá 1186, ajuste meio 14, gol 1897. Afirmativo, só informação, irá seguir um Boeing da companhia como número 2. O Boeing se encontra no través 04. Gente, mesmo 897. Alfa Vitor Juliette, este é o controle Salvador, meu cordial. Meu cordial, estamos chegando aí à direita agora, subindo para 1007, corredor acesso. Positivo, vamos para o toque arremetido em Veracruz. Firma. Muito bom, Prossiga visual e chame, passando através do farol da barra. Prosseguirá, chamará através do farol da barra, o Alfa Vitor Juliette. Horas e 50 de autonomia, alterna Campinas e 145 a bordo. No restriction until 2000 feet for American 980. No 5, em legal, no 0, no 4, autorizado táxi via pátio. Via Índia. Ponto de espera da 1 no 0, 1 no décimo meio. Autorizado Índia até o ponto de espera da 1 no 6, após 118.6, obrigado. Ok, thank you. Clear to descend as well, no restriction is 2000 feet, American 980. Salvador, bom dia, o Gol no 7 no 5 está no ponto de espera da 1-0, pronto. Gol no 7 no 5, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 030 graus, 03 nós, altimetro no 0 no 4. Está autorizado a alinhar e decolar na pistão no 0, Gol no 7 no 5. 5 no 4 para o pushback acionamento. Trip 5-5, 1 no 4, autorizado para o acionamento e reposte para o táxi. Botará. Romeu Papatanga autorizado a linha, pistão no sétimo T. Gol 1897, não teve espera. Mantém. Gol 1607, chame Recife 1260. 01607. American 980, clear to the ILS approach. Clear for the ILS approach, runway 10, American 980, thank you. Tem minha escuta, por gentileza, assim que chegar o pano eu chamo pra cópia. Foi o 1705, vai precisar de uns 20 segundinhos aqui, só pra passageiro que levantou aqui. Obrigado. Reporte solto, Gol 1705. Bora, tá iniciando. Comando Batango, autorizado, decolagem, pistão 17, vento 020 graus, 049, altimetro 1, 014. 15 novembro Alfa, voo local Salvador, Salvador, toque remetido em Veracruz, a 1000 pés, decolador 17, após curva direita, corredor axé, controle 19.35, 21.6, transporte 0171. Número Alfa, responde 0171. Número da Número Alfa, informe pessoas a bordo. 897. Chame Tui, frequência 1.6. Romeu Papatango, decolado ao 5-2, chame o controle 1.9.35. 1.9.35, grato, até a volta. 1715, decolada 53, sendo controle 119-135. 0935, obrigado, bom dia. Cordial, mantenha mil pés no corredor Axé. 1 mil pés, corredor Axé, passarada barra, o meu tapatango. American 980, are you establishing a localized course? Affirmative, establish on the localizer, American 980. Roger. Completing approach, check landing gear, and again tactic control tower, frequency 1186 for landing instructions. Roger, 118.6, American 980. Salvador, trip 5514 para o táxi, 38 a bordo, 3:40, alterna Recife. 3000. Go 1715. This is Salvador Control. Radar contact. Proceed is clear. Roger, clear. Arbor departure, go 1715. Salvador, bom dia. Tô 3517, formação hotel para Brasília. Tá 3517, aguarde para a cópia. E informe seu estimado para o pouso em Lençóis. Hoje atenção 085, em breve chamará para o estimado Lençóis, o meu papatão. Ah, positivo. Está livrando mil pés, subindo para o 85. 085, salve. Posição 3. Eu no 605, mantém a posição. Mantém. Uno 605, ao solo? Escuta. Coordino com a equipe de solo, após a passagem do ATR e a cauda, está livre seu pushback acionamento 03 do portão, Uno 605. Após a passagem do ATR, coordenação, inicia e chama para o táxi, 605. Do Axé, para depois a gente descer para Lençóis. Ah, positivo. Então vamos manter a ascensão 085 até o farol da barra e posteriormente voo direto. Gente, grato. O meu papatão. Voo 1897, decolar 255, chame e controle 119-135. 119-335, roger. American Line 980, clear to land. Wind 040 degrees, 05 knots, QNH 1014. Copy, clear to land 10, American 980. Controle Salvador, contato radar. Alfa Vitor Juliette, frequência livre. Frequência livre para Alfa Vitor Juliette. TV5514, ponto de espera pronto. TV5514, autorizar alinhar e manter. Alinhar e manter, 5514. Não, Eco Tango Índia, informe pista que deseja decolar e parte onde se encontra. American Line 980 on the ground at 57, turning right and contact the ground 121 small 90. 121.9, thank you, American 980. Como é que foi, Baixa? Ah, muito